Senhor, o Xanay 6255 estabilizado na 22, bom dia. Xanay 6255, bom dia, ajuste no 0 no 6. Mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Fala. Azul 4082, no solo aos 49, libere a próxima esquerda e chame solo em 121-1. 121-1, próxima esquerda, azul 4082. Senhor, já está confirmação de equipamento? Sono 3 na quadra-copa, número 2. NER 6255, vento 220 graus, fundo 7 nós, pista 28, pouso autorizado. Pouso autorizado, 62. Na posição 01. Bate 1 01, azul 402. Xaner 6255, no solo 251, libere a próxima esquerda, taxi Charlie, e chame solo em 121-1. Na Charlie, chama 121. 6255, só confirmando, libere agora na Delta, taxi Delta. Na Delta, também. Tá 213, na escuta. Paulo, bom dia, 6255, Lebrão. Poxa, 6255, trazendo táxi Alfa, reporta aí, seu Juliette. Alfa, reporta. Romeu Victor, Hotel Delta, apenas confirmando, em Rimar, após prossegue o litoral sul. Óbvio. Cruzado em Rimar, comprovação em coordenação com a torre em 118.95, 500 pés, decolada em Rimar, o transponder 0127, o controle em 120.8. Agora, apenas confirmando, sobrevoo em Pituaçu. É, para acionamento, chama a torre em 118.95, Papa Romeu Victor Hotel Delta. Alfa, Cida Juliette, mas não existe mesmo. Papa Romeu Victor Hotel Delta, torre. Ciente autorizado acionamento, reporte pronto. Ciente do acionamento, confirmando, reporte pronto para decolagem. Para nós e a Juliette, minha 3, falou galeão, pronto, cota. Autorizado galeão, conforme roda do plano de voo, nível 380. Cola da pista 28, informa que manterá pro até 2.500 pés, após curva à esquerda, no perfil de saída da El, Leda, Irume, Índia, Romeu, uniforme Mike Índia. Transponder 5437, controle em 120.8. Confirmando somente essa a restrição, vai entrar pro até 2.500 pés, após curva à esquerda. Planejamento correto, reporta para a posição 1 no 1, no China 6213. Catarina! Salvador, é o voo 556, para o 756, para o 076. Voo 1956, utilizado no 07, reporta pronto para o táxi. Reporta para o táxi, 756. Quebec acionamento está 3191. Tá 3191, não mantém a posição, aguarda para o push no 06. Aguarda. Delta, já próximo do cruzamento da 10. Sente o Vitor Hotel Delta, autorizado o cruzamento, eu reparte através do farol de Itapuã para transferência. Autorizado o cruzamento, capotará farol de Itapuã, o Vitor Hotel Delta. Ou 1790, cruzando no 04, reporta pronto para o táxi. Entendi, reportarei. Está 3191, vai ter posição no 06, a aeronave já iniciou o push à sua esquerda no gate 07. Está mantendo a posição conforme a solicitada. Romeu Vitor Hotel Delta, mantém linha do litoral. Chama agora controle 120 decimal 8. Manual controle, graças a teu retorno. Sete 790 apenas informando, estamos operando com a pista 28. No 790 está sempre a pista 28. Eu vou 5 5 6 para a parte, está com 7 7 a bordo, 3 horas e 20, alterna seu piso. Autonomia, eu vou no 5 5 6. 3 horas e 20, 0320. Salvador, C3895, cheque estacionamento do 2. C3895, mantém a posição, aguarda para o posto no 02. Aguarda. Após a passagem da aeronave da Gol na retaguarda do 3191, pode ir para o pushback? Afirmo, está 3191. Gol 9556, liberdade via Pátio 1, após Juliette, ingressa Alfa. Na Alfa, após chama no ponto de espera da 28, atone quando pronto, em 1118, decimal 95. Quer negar, 1-0 no meio. Informação, após o... Beleza? Afirmo. Então, Gol 1790, para de destaque, forma 3 horas e 20 de autonomia, alternando Natal, COB 139. 139, apenas confirmando? Afirmo. Volo 790, Libitax, à direita Índia, ponto de espera da pista do Ministério 228, correção, via Juliette, Alfa, na Golf e Chamator, e quando pronto, em 1118-95. QNH 10-16, gol 1790. Cadê o táxi para a carteira 22, via Juliette, Alfa e Golf, quando escuta a torre 18, 95. Pela frente. Gente, via Juliette, correção. E mais, Juliette. Tem uma previsão que está 3895? 3895, mas tem a posição no 02. Ok, tem alguma previsão? Pena 09 da Gota Cristina libera na retaguarda. Após a mesma livrar, o senhor está autorizado a iniciar o pushback. Ok, após o colega da Gol, está iniciando o seu 3289. Trazer 76, livre pouso, pistão 28, o vento 220 graus, no meio nós. Ele pôs na 28 azul, 4076. Professor, de 7333, prossiga. Acionamento, eu não entendi a sua solicitação. Do e o do 7333. Um minuto para a conta, só aguardando a confirmação da roda. Alinhamento à ponta, vai acionar a ponta de para emitir detalhe, você está 3191, POB 225, 4 horas, 3 horas e 40, alternando Campinas para o táxi. 3191, 3 horas e 40, alternando Campinas para o táxi. Salvador, eu vou 556, ponto espera da 28, está pronto. Na 556, a linha mantém cabeceira 28. A linha mantém na 28, gol 556. Azul 4076, solo 05, libera esquerda, chama solo 121, decimal 1. 211, ao livrar o 407. Salvador, 556, livre decolagem 228, vento 210 graus, 159. Livre decolagem 228, gol 556. 1500. Força aérea 2733, pronto? Salvador, boa noite, minha classe, papapata. Boa noite, 64, Papá confere, prepara a subida Aron e aguarda a cópia. Aron, agora, cópia, 64. Olha, para a cópia? Para a Vitória, nível 100 aprovado. Decolagem da 28, curva direita, cerca da subida Coral, via Golf 677 até Caravelas após DCT. 5134 transponder, o controle 120 decimal 8. Contabilidade Vitória, uma campeana, decola da 28, curva direita, cerca Coral, Golf 677 até Caravelas após DCT. Aciona 5134, controle em 120. O contrário do táxi. Correto, chame para o táxi. Próximo táxi, 2733. A porta no ponto de espera do hotel, o ajuste 10116. Passará na hotel, 2733. 3895, táxi, temos 178 a bordo, 4 horas e 15, hotel na Galeão. 3895, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste 10116, bom voo. Gente, com ajuste 10116, sou autorizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera da Golf 1895, graças. Força aérea 2733, é o solo. Apenas retenção a restrição de manter a proa até 2500 pés após decolagem da pista 28. Okay. 864, pronto, cópia. Agora, pronto, cópia. Para Maceió, nível 350 autorizado. Decolagem da 28, curva à direita. Estuda subida Aron após DCT Aru. Após via Upper Zulu 17. 5460, transponder. O controle 120, decimal 8. Atenção na restrição de manter pronta 2500 pés após decolagem. 5-0 autorizado para manter maior, decola da 28, descida Pegarol, curva direita, depois Aru, e a pessoa 17, 24, 60, 208, motor 5. Podia só repetir a restrição? Restrição manter para outra 2.500 pés após decolagem. Uma 5, outra 2.500 pés após decolagem. Correto, sem para posicionamento. Para o táxi. Corpo aéreo 2733 é o sol novamente? Por gentileza, durante a sua cópia, eu paguei a saída coral decolando a 28 com curva à direita. Apenas altere. Decolagem da 28, subida coral, curva à esquerda. Peça 2733 é porta de ponto de espera do hotel. Está autorizada a decolagem, ficha 28, vento 210 graus, 1 no 5 nós. Autorizada a decolagem, da 28, 3 no 9 1. Azul 4463, bom dia, prossiga. Azul 4463, papá confere para Ilhéus, nível 180 autorizado, decolagem da 28. Curva à esquerda, no perfil da subida coral, restrito uma centena até 35 milhas de Salvador. O transponder 5445, controle 120, decimal 8. Com ponto de espera da 28, pronto. São 3895, a Lima tem 3328. A Lima tem 28 para 3895. 4463, cotejamento está correto. Informo que após decolagem deverá manter para outra 2.500 pés. 08, mantendo para outra 2.500. Para posicionamento. Salvador é o 6254, autorização de Santos Dumont. NER 6254, bom dia, para o Santos Dumont, nível 360 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda, perfil a subida da El, Leda, Bidev, Bieto, Zulu 44, até a aldeia. 5465, transponder, controle 120, decimal 8. 360 da 28, Alta Zulu 44, Santos Dumont, Dael, Leda, Bideb, 5465, 208. Leda, 254, correto? Informo que após a decolagem deverá manter proa até 2.500 pés. Positivo, mantenha a proa até 2.500, né, 254. Prepara para o estacionamento. Boa tarde, gol 962, ILS Zulu, da 28. No 962, boa tarde, existe no 0 no meio, continua em aproximação, aguardando pista livre. Guarda pista livre, 962. Plano 3895, livre decolagem, pista 28, vento 210 graus, no 32. Livre decolagem, 28, até 3895. Agilizando autorizado o cruzamento com a série 2733. Chama o controle grato. Um gol. Ana 31 KB, sendo minha alternativa, por gentileza? Alternativa Campinas, tem 6 horas e 1 de outra. NER 6213, saque, bom dia. Fácil, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf, o ajuste é 10016. E Alfa pode esperar da Golf, 26, a gente fechou NER 2. 2733, ele voa até Alfa. O voo, o 962, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 178. Livre pouso na 28 com a 62. Para o bombo de espera. Vai manter então a Delta para a passagem de Anca ou para a Delta 33. Poderia confirmar a saída paga para a gente sair da Coral ou não? Negativo, apenas sair da Coral. Ok, no nosso perfil aqui, não prevê decolagem da 28 com saída da Coral. Forçar o 733, então por gentileza, altere subida para Dael Coral da pista 28. Ah, sim, Dael Coral da 28, graças. Uma 962, solo 18, libera esquerda, chama solo 121, décima 1. Próxima à esquerda, 211, 962. 3, pode ingressar a Alfa até o ponto de espera da Golf, quando pronto, 1-8, decimal 95. 76, vai na Alfa até a Golf, você chama na torre, 76. Alfa, seu pai pode levar na chave. 1962, está autorizado para seguir via Delta. Sim, vamos via Delta. Alô, Salvador, bom, boa tarde, já. Boa, 1962. Bom, 1962, boa tarde. Taxi via Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette, até o 07, 962. Guardião 01. Guardião 01, estamos prontos para a decolagem. Portão 09, que solicitou? Portão 5. 864, aguarde a aeronave da companhia, até que se retaguarda. Aguarde, 864. Vem, bicha, motor, hein? Foi o Oxané 6203, quando chegar a pista 22. 6213, a linha decola a pista 28, o vento 220 graus, 159. A linha decola o Xanen 62, 193. Quadro nave da companhia já livrou a retaguarda, autorizado o pushback, chame pronto para o táxi. Sim, pushback, chame pronto para o táxi. Gente, o Guardião 01, não, comprou do Litoral 9, chame controle agora, 1-2-0-2-8. Litoral 9, Litoral 9, chama na controle 1-2-0-8, Guardião 01. É, 2-1-3, apenas formar um Alfa Terra 50, está passando com a proa do Litoral 9, Camp Space. É 213, decolado 23, mantém proa até 2500 pés, chama controle 1-2-0-8. Mantém proa até 2500, 278, o Xané 6213. Torre é o Força Aérea 2733 no ponto de espera da 28, pronto. O 2736 mantém ponto de espera 28. Mantendo ponto de espera 28, Força Aérea 2733. para o táxi, 510 ao POB, alto do foguete, 2 horas e 38 minutos, altera a sua madrugada. Espera só, confirmando. 110, você não pediu o PB? 110. Táxi à direita, então, à esquerda, via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 118, décima hora de 5, o ajuste no 0 no meio, bom voo. Ok, Juliette, Alfa, no ponto de espera, no ponto de espera, no ponto de espera, no ponto de espera, no ponto de espera. Contatando o Mike Bravo, então? Prossiga, Mike Bravo uniforme. Vai passar a rotatória com o Campo Avista, pouso 97. Sim, estou autorizado final 97 e após 3 milhas fora. Após 3 milhas fora. Oi, Salvador, bom dia, chamei 6356, nacional DLS, estabilizado. 6356, livre pouso, piso 28, vento 220 graus, 169. Pode só confirmar o vento, chamei 6356? 220 graus, 1 meia nós. Obrigado pela informação, para o senhor Toro Pouso, chamei 6353. Salo Azul, 4463 na 01, para funcionar. Autorizado, isso aí para o táxi, 4463. Para o táxi, Azul, para o táxi. Salvador é o Gol 2067, autorização para São Paulo, Guarulhos, posição é a 10, esta é o Papa. 067, boa tarde, para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda, perfil da subida da El e da Módica. Pedro 10, Piraí e conforme. 5472 é o transponder, controle 120, decimal 8. Informa que após a decolagem deverá manter flow até 2500 pés. Afirmativo 360 autorizado, decolando 22, com curva esquerda da El, linda Módica. 5472 é o transponder, controle 10 até Piraí. 208 é o controle, mantém a proa até 2500 após a decolagem com 2067. 2067 correto, sem para funcionamento. Chama. O CE 2733 ali mantém cabeceira 22, reporta pronta. Ali mantém o 2733 na cabeceira 22. Mike Bravo uniforme, livre pouso, pista no 7, o vento 220 graus no 59. A livre pouso no 7 é o Mike Bravo uniforme. É 356, solo 228, libera a esquerda, antes da Alfa, chame o solo em 121 na décima 1. Vai chegar antes da Alfa, chame a 63. Salvador, Chané 6356, livrou na Delta, na sua escuta. 6356, táxi via Kilo, pátio 3, posição meia dúzia no pátio principal. Então vai em frente, cruzando esse alfa, por o táxi 6, Kilo, pátio 3, 06, posição, Chané 6356. Afirmo. Só confirma para quando com o Gol 2067, é 5472? Afirmo, 5472. Obrigado. Final, baixada travada, 3216, torre, muito boa tarde. 3216, 216, boa tarde. O ajuste na 016, continua a aproximação, agora não fica livre. Ok, você continua o verso? Aéreo 2733, decolar 230, mantém frota 2500, chame controle 120, decimal 8. Mantém a frota 2500, chame controle 208, aéreo 2733. Para o táxi, o azul 4463, está com 91 a bordo, 3 horas de autonomia, é na Salvador. Pista 28, vento 220 graus, 149. Repouso, tá, 3, 2, 1, vem. Decimal 95, ajuste na 0, 1, vem, bom voo. Obrigado, livre, após a Bianca, livre táxi via parte 1, Juliette, Alfa, ponto 0, 118, 95, azul, 4463. Só o Xané 63 por dentro, com a máquina na posição 06, mas não tem ninguém da entrada. Vamos entrar em contato, 6356. Ok, agradeço. 6356. Bruno 864, ali mantém cabeceira 28. Mantém cabeceira 864. Sala 1, 2, 1, deixa 1. Era esquerda, alfa, 2, 1, 1. A aeronave da Azul vai aguardar nós ingressarmos na Alfa? Mantenha na Alfa e chame o salão do Zona. 2, 1, 6, boa tarde. Após o Azul, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Me chame na saída do Pátio 3. É de Alfa, Kilo, vai chamar na saída do Pátio 3. 3, 2, 1, 9, 6. Chané 62. 154, pushback e acionamento, está no portão 9. 6254, portão 9 autorizado, chame o transporte táxi. Vai chamar. Salvador, bom dia. Azul 4089, seria uma saída prevista, destino Vitória? Delta, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, o moleque para o Delta. É nível 340 aprovado. Decolagem da 28, curva à esquerda, vestida subida da Eoleda Bideg e Upper Zulu 44. 5513 transponder, controle 120 decimal 8, informa que após decolagem manterá a proa até 2500 pés. Tenta pegar a vitória, nível 340, rádio plan de voo, decolagem 28, Eoleda BDF, transponder 5513, controle 208, decolando e mantendo a proa até 2500. do 4089. 4089 correto, chame para posicionamento. É, 4089. Delta, fica atento ao Boeing da Gol que decolou da 28. Está autorizado o cruzamento imediato depois de decolagem da 28. Está visual com a aeronave. Vai iniciar o cruzamento de imediato, Vitor Delta. Salvador, eu vou 2067 para o estacionamento na posição 10, posteriormente pushback. Estou ciente do estacionamento, sim, para o pushback, o 2067. Camarão, 2067. Estou livrando o eixo, decolagem 28. Eu vou estar livrando o 28, Delta. Passei. Camarão na saída. Delta já livrou o eixo da 28. Direto Bravo Delta, livre pouso 28, vento 210 graus, 169. Autorizado pouso, Juliette Bravo Delta. Todo o vento para o Juliette Bravo Delta? 210 graus, 169. Bravo. A Delta apenas confirmando, ele é prosseguir para animar? Afirmo, animar. Gente, se não atrapalhar, vou informar, reposta ao solo controlado. Reportará solo controlado, Delta. Salvador Azul, 4463, ponto de espera pronto, 2. 463, mantém ponto de espera da 28. Mantém ponto de espera, Azul, 4463. Grava posição 03 no pátio principal. 03, pátio principal, 3216. Antes da TEP 100 Alpha, chame só ali, 121 da Small Oro. Tá bom, 219, direto pra baixo. Aguarde. Tá passando. Juliette, Bravo Delta, prossiga, bom dia. Na Delta, direto pra baixo. Tá parte 3? Quilo 43 que é pro sinalizador, Juliette Bravo Delta. Voo 2067, aeronave da linha Canas, aeronave já finalizando o push bem. Após o táxi da mesma, o senhor estará autorizado a realizar o seu push. Afirmativo, após o evento pronto autorizado, o amarelo. Táxi 2067. Me pouso na 28 para 2778. Ok, a gente considera o solo 39, como é que está ali? 6254 120, tá com 3:40, alternando Campinas. 6254, pátio Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, faz o chama 096, bom voo. Pátio Juliette Alfa, para 28.016, obrigado. Tem um vento para azul 2771. 20 graus, 169. 7. Oi, Papa Trago, Victor Charlatão. Victor Charlatão, reporta rotatória. Rotatória da visual com o campo de origem, pode voar direto no 7? Victor Charlatão, autorizado o final no 7. Reporta 3 milhas fora. Ok, vai apontar 3 milhas fora, Charlatão. O azul 4463, se vocês de além da classe, autorizado? Tem condições, azul 4463. Tem, está em linha e reporta pronto na cabeceira 28, agilizando manobras. Agilizando, reportará alinhado 28 azul 4463. 2771, solas 42, libera à esquerda. Chama a sala 1, 21, decimal 1, antes da Tapsui Alfa. Esquerda 21, 1, antes da Alfa azul 2771. 2-2, está passando o Juliette Sanguilu, final LF 28. Direct Tango Zulu, ajuste no 015, continua a aproximação, aguardando pista livre. No 015, ajuste, aguarda, ajuda Tango Zulu. Você está indicada é a 4 Lima, fica sendo o sinalizador. Sendo passagem ao Bianca, é, Alfa Kilo Paz 3, para 4 Lima, azul 2771. Decolagem azul 4463. Vitor Charlotte Hotel, final da terceira milha, 7360 pela esquerda, reporte interceptando o final do 7. Ok, 360 pela esquerda, vai reportar interceptando o Charlotte Hotel. Charlotte Hotel, informo o Embraer 190, decolando da pista principal, na intensa aproximação. Sim, Charlotte Hotel. Direct Tango Zulu, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 169. Livre pouso, pista 28, Juliette Tango Zulu. Zulu 4463, decolado 44, mantém cru até 2500 pés, me controle 120, decimal 8. 208. Tan 3804, ajuste 015, continua a aproximação, número 2 para pouso. É o 6254, pronto na pista. Gente, 6254, mantém com espera 28. Tá. 0067, Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste varão 095, como voo. Afirmativo, Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 2895. Obrigado, tenha uma boa tarde e um bom trabalho. Igualmente. Executou 360 pela esquerda, Tchaladão. 7, continua a aproximação no 7. Continuando. Juliette, estamos no voo Solas 46, Anza, Taxi Alfa, chame Sol Leona 21-1. Três milhas da final da 17, Thiago Hotel. Vitor Thiago Hotel, livre pouso, pista 28, perdão, da 17, o vento 220 graus, 142. Juliette, Jalapão. Bravo Delta, reporta na saída do Pátio 3. Juliette, Bravo Delta. Delta 3. 804, estabilizado no Zulu 28, baixa a casa. 3804, ajuste no 095, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Sim, o vento, por favor. O vento, 220 graus, 13, nós. Aguardando a autorização, 3804. Juliette Bravo Delta, Pátio 3, conforme grande Pátio, Lima, Mike, na Quebec, torre 1-18-95 para cruzamento. Autorizado, ligado, Pátio 3, Lima, Mike, na Quebec, torre 1-18-95 para cruzamento. Juliette Bravo Delta. Então, 3204, vento 220 graus, 14, nós livre pouso, pista 28. Livre pouso 28, tá 3804. Hotel, solo 48, poderia confirmar o Pátio, queria prosseguir? Papá, nada vai ter. Gente, eu sou só uma pergunta livre.